santidade. Meu espírito se alegra em tua majestade. Adoro a ti, adoro a ti. Quando vejo a grandeza do teu doce amor e comprovo a pureza do teu coração, meu espírito se alegra.